as armas e violência. Com a corda no pescoço, assinando a própria sentença. Nossas vidas tomando rumo equivocado, em busca de um poder ilusório, errado. A praga do mundo moderno, filial do inferno. Carrasco que te trucida vestido de terno. Ou então é jovem, se parece contigo, diferente da face de quem pra ti é o inimigo. Bonito, bem vestido assim, como tu não é. Corroendo sua estima e abafando sua fé. Quem é, quem é, quem tá do lado de quem? Quem quer tua desgraça, quem quer te fazer o bem? A guerra também atinge quem não tá nela. E o cessar-fogo sempre deixa sua sequela. Quando o ódio desencadeia sede de vingança, quando as crianças que vê morrer a esperança. Ser frágil não é mais motivo pra não ser julgado pelo ódio direcionado pro lado errado. E muitos daqui que arquitetam a destruição, sendo vítimas da própria ambição. Pois eu não quero fazer parte da derrota, de arma na mão, glorificando a vida torta, sendo causador ou motivo de um velório, vendendo a própria alma por um poder ilusório. Comprado pela grana, mansões e aqui várias mulheres na cama. Mostrando que o poder é o último lançamento da indústria de armas americana. Lamento, não sou George Bush pra exibir arsenal. A consequência da violência pra mim sempre foi mal. Tenho resultado bom, nada construído. Várias vidas encerradas, vários povos divididos. Muitos ganham dinheiro com isso. Eu tô ligado, impressionante. É o inimigo bem disfarçado, fazendo campanha contra os seus próprios irmãos. O jogo é sujo, tá bem claro, não tem nada não. Cadê a solução? Me digo que eu não sei. O inimigo soprou no meu ouvido, mas não considerei. Errei, eu sei, tá bem. O sol com a peneira daqui pra frente. Minha missão é não fazer mais besteira. Sem hipocrisia é o primeiro passo. Saber que ninguém pode ter feito de aço. Eu faço o que posso pra seguir pelo certo. Se falta peça, o quebra-cabeça fica incompleto. Deleto o que pode sobrar de ruim. Eu associo o que peço pra você, quero pra mim. E não é uma maca no frio do ambulatório, vítima de uma overdose de poder ilusório. Entender que poder é dar firme na fé, é manter o proceder. E não mandar e desmandar na TV, ou pro diabo e seus artigos de luxo se vender. Também tenho meu sonho também, minhas fraquezas. Mas enxergo que o perdão divino é a grande riqueza. Como a luz no fim do túnel é salvação, o resgate de Cristo, a redenção. Quanta pressão nessa trilha pra ter mais e mais, muito mais quero comprar você. Até que ponto vai o deslumbramento do poder de um gatilho frio sem pensamento? Só um corpo que segue acreditando que tá se dando bem, que é o tal fulano. Não, não, sublinha essa pisada e passa régua. Na guerra contra ignorância eu não posso dar trégua. Trégua, trégua, trégua.